Toda noite saio à procura pra te encontrar. Avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Onde estará? Onde estará? Saio à procura pra te encontrar. Avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Onde estará? Onde estará? Não encontrei. Rick Renner, onde anda você? Sem mais enrolação, vamos de intervalo, 2 minutinhos. Na volta eu vou mandar mais abraços, vou atender mais pedidos e vou reprisar também este comentário sobre a caça aos sósias. Você conhece uma pessoa que se parece com um famoso? Você mesmo, já disseram se você parece com algum famoso, com alguma pessoa conhecida? Isso é mais comum do que se imagina. Eu vou falar disso já já, tem muito mais coisa na sua bodega. 2 minutos, você já sabe do proceder, eu fico repetindo aqui todo o programa, você já sabe meu texto decorado. Mais importante é você estar aqui comigo, tá bom? 2 minutinhos e já que eu volto. Sai daí, não. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. É hora da hora. Hora certa. 15 horas e 53 minutos. Na loja Big Mais Importados, você encontra muitas novidades. Faça-nos uma visita na Maria Andrade. Na Big Mais tem eletrodomésticos, batedeira, liquidificador, cafeteira, fritadeira elétrica e pipoqueira. Encontre aqui na Big Mais ferro elétrico, aspirador de pó multifuncional, passadeira a vapor, cabine para manicure e muito mais que você precisar para unha em gel. E na Big Mais você encontra maquiagem de 5 e de 10 reais. Aproveite, minha amiga, é na Big Mais. É Big, Big Mais Importados, na Maria Andrade, Centro Comercial da cidade. Visite aqui a nossa loja. Mais de 1000 produtos à sua disposição. Big, Big Mais Importado. Okay.

casa e o ladrão foi. Quem sabe dizer, oh, ê, oh, ê, ê. Não sei, não sei, não sei. Roubar mais três. Roubar mais três, oh, eu. O Nega do Maguila. Rádio Vale do Acaí FM. FM 104,9. Vale do Acaí FM. FM. E a hora 16 horas e 15 minutos. Alô, poção! Vamos mexer o corpo, liberar o estresse e se divertir muito? Todas as quartas-feiras, às 18h30, tem aulão de Zumba Dance em praça pública esperando por você. Traga sua garrafinha de água com o professor de dança Erisvan Oliveira. Vamos transformar a praça em um verdadeiro show de alegria e saúde. Quarta é dia de Zumba. Te espero às 18h30, início dia 25 de fevereiro. Uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Prefeitura Municipal de Poção. É verão e não podemos deixar de lado a proteção solar. Na Estilosa Perfumaria, você encontra uma grande variedade em protetor solar para rosto e corpo de várias marcas. É verão, aproveite as boas promoções da Estilosa Perfumaria. Em Poção tem uma loja que está com você em todas as ocasiões. Paulinho dos Calçados. Fevereiro é volta às aulas. E aqui em Paulinho dos Calçados a gente tem mochilas infantis e para adultos a partir de R$ 149,90. Ah, e fevereiro é carnaval. Mês do carnaval em Paulinho dos Calçados tem muito mais para você. Quer ver? Vem pra cá. Vem sandálias, rasteirinhas, Beira Rio, Moleca e Dakota. Tênis Via Marte e Ramarim. E tênis infantis a partir de R$ 89,90. A festa começa neste domingo, dia 8. E você vai estar muito bem. Paulinho dos Calçados trouxe o que você precisa para este carnaval. Brinca, vai ser legal, vai ser especial. Carnaval é em Paulinho dos Calçados. A Drogaria São Luís, a farmácia da sua confiança, anuncia que o Carnaval 2026 já está aí. E o bloco do melhor preço, qualidade e atendimento está no coração da cidade. Drogaria São Luís, 26 anos cuidando da saúde da nossa gente. Aqui tem o que você precisa para a saúde e ninguém vende mais barato. Drogaria São Luís, sempre com as boas promoções. A droga promete um refúgio, mas entrega uma prisão. Ela rouba seus sonhos, desmorona famílias e apaga o brilho de quem você é. Não troque sua vida por um prazer passageiro. A verdadeira liberdade é ter o controle do seu destino. Diga não. Escolha viver. 104,9 MHz. Rádio Vale do Acaí FM. Construir o futuro é dedicar-se ao presente. Por isso, o Laboratório Labopak busca o melhor atendimento para você e investe em treinamento e tecnologia precisa em seus resultados. Laboratório Labopak, presentes em mais de 5 cidades da região, nosso objetivo é estar cada vez mais perto, oferecendo sempre o melhor. Laboratório Labopak, nossa história merece esta conquista. Atendimento humano, resultados precisos. A Movelar é uma tradição. A cada ano investe mais em novidades para o seu lar. Assim é a nossa loja, a Movelar. De tudo tem imóveis, estofados e eletrodomésticos. E ainda, quem vende os melhores colchões da região. Venha comprar na Movelar. Aqui é barato de verdade. A Movelar é na Maria Andrade, centro comercial da cidade. Vale do Acaí FM, a paixão de Poção. Não mude, não mude, não mude. Não mude de estação. Fique ligado. Vale do Acaí, 104,9. Casa do Trabalhador é na loja Rancho do Produtor. Aqui não deixa faltar o que o agricultor e o produtor precisa. Venha para nossa loja e compre tudo em ração. Vacinas, medicamentos e implementos agrícolas. Compre aqui na loja Rancho do Produtor com o melhor preço da cidade. Ítalo Aguiar agradece a preferência. Informativo Prefeitura de Poção, Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social, através do CadÚnico, comunicam que os agendamentos e atualizações de todos os finais de NIS e BPC Loas ocorrem todas as segundas-feiras. Avisamos também que serão necessários para os agendamentos e atendimentos os seguintes documentos originais: RG, CPF, título e comprovante de residência atualizado, extra informativo, Prefeitura de Poção, Secretaria de Assistência Social. Agora você vai curtir o programa Só da Pop. As melhores músicas pop nacionais. Vê se não esquece. Internacionais. Brasil. Eu vou pegar todo. Estados Unidos. Lady Gaga. Portugal. Itália. As mais tocadas de hoje e de ontem nas melhores rádios do Brasil e do mundo. Let's go. Programa Só da Pop. Programa Só da Pop. Tamo junto, senhoras e senhores, vamos nessa. O Só da Pop tá no ar aqui na sua rádio preferida. Salve, salve. Tudo bem por aí? Bom fim de semana. Prazer falar contigo mais uma vez. Eu sou Edu Maidana. A gente fica junto por aqui na próxima hora, desfilando as músicas mais bombadas do planeta. Seja no Brasil, no mundo, em todos os continentes. Sempre tem música boa pra gente ouvir, matar saudade também com o nosso flashback do Só da Pop. E tem a sua participação, que é sempre bem-vindo, através do WhatsApp da rádio ou então com a hashtag Só da Pop na sua rede social preferida. Vamos juntos então, pode caprichar no volume porque o Só da Pop está no ar e tá começando com música boa. A gente abre com a britânica Lola Young. Messi, obrigado pela companhia, bom fim de semana, tamo junto. -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? And

Roda Pop Flashback. Roda Pop Flashback. Pra matar saudade. It's much too late.